Alô? Alô, DJ Tom Máximo. Alô, Marambaia! Quem é que tá solteiro aí na Marambaia? Quem é que tá solteiro? Levanta a mãozinha pra cima. Amém, Senhor! E bate na palma da mão e bate só quem tá solteiro aí. Cadê a galera do Pai Sandu? Daqui a pouquinho vai ter um jogo. Bora ver se a galera da Marambaia vai ganhar hoje no Repá. Cadê a galera do Paissandu aí? E a galera do Clube do Remo? Bora começar com o Máximo! Aí, DJ Tom! Solta, solta! Um, dois, três, já! Alô? Não adianta fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale, não puxas de mim. E agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale, não puxas de mim. E agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Quem é que gosta dessa aqui? Dá um grito! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E só quem tá solteiro, bate na palma da mão aí! Bate na palma da mão e dança assim comigo! Janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Yeah! Eu preciso me entregar. E a galera do Carimbó da Sorte aí? O meu amor, dá meu carinho pra ela. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Silva da Marambá! Só pra ela, só pra isso aqui hoje no setor dele! Dela, um abraço pra você! Dela, a filhona tá aí, todo mundo, a família! Olha aí o Marcos Baredeu também! Esse tem meu respeito! Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Bota todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. DJ Tom, vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pagodinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente. Deixa eu abraçar aí. Hoje, meu parceiro Renan da RW Multimarcas. E claro, hoje, no setor, no quintal. E hoje ele está aqui com toda a sua galera. Bora, Renan, pra cima, garoto! Ele que tem a responsabilidade de vestir aí o Tom Máximo e o Josias. Bora, Renan! Alô! No embalo, sem mesquinhagem, mano. Alô, garçom, não deixa o copo secar. E vai virando, carroça é festa, vai virando. E vira, e vira, vira. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Sonic também! E seu aqui comigo! Um abraço do Tom! É tudo pra mim! Agora eles vão pirar! Pra cima, pra cima! Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. A carroça dá saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. Fazendo caqueado na carroça da saudade, você faz esse gingado. Com Tom Máximo, Franjinha e o DJ Toninho, na carroça da saudade você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. DJ Júnior Show! Oh! Opa, eu quero brincar um pouquinho com a galera aqui. Eu quero brincar, brincar. Tá ali, DJ Tom. E olha que eu parei de beber. Vai fazer, vem menina, vem mexer. E amigo Kiki, da minha net, aí da cabanagem. Um abraço pra vocês aqui do Homem do Alô. Alô? Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. Alô, Diego Macedo! Ela não é o gerente. É Juan. Bora dar um passeio lá na casa do Rafa. Tem mais notas pra você. E aí, Henrique de Mônica? Meu parceiro Raul, se aqui também com a gente. Um abraço no Tom. Essa tem mais notas pra você. Música. cachorro é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O preto é DJ Tom. Muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. E aí? O preto da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. Meu parceiro DJ Angílio tá na área. Ele é o Marcelo da obra, esse é a gente vira. E tem o meu respeito também. Um abraço, viu, Marcelo? Minha amiga Kelly, ela e também o Nilton estão aqui. Curtindo a carroça. Faça a contagem, Pantera. Dance coladinho, dance solto, dance só. A galera já é fã. 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do brega da zorra, a galera já é fã. Tá entrando devagar, mas tá entrando. Mano, máximo, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dá-lhe, Tom! Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. E aí, baby? Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal. DJ Marcelo está aqui também com a gente. Um abraço pra você, viu, Marcelo? Curtindo a carroça. E já tô sabendo que ele vai amanhã, vai hoje. Lá na Via Show. Não é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso. E hoje também estamos no quintal do Mesquita, meu irmão. Ele é o Orsi, só na manha. Olha o Alan no celular, viu? Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a Léo Pitbull e a Sandra Souza estão aqui com a gente. Um abraço! Só posso te dizer que já estou legal. Bora, Carlinhos! Cura de uma mina. E Angélica da SB Gastop também. Mina, um abraço! Curtindo a vida. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia. Meu amigo Renan, o contador Renan. Ele, o boneco da Marizia. Essa aqui é a professora qualificada. Magda, só na mão. Não faz assim comigo. Ei, Ronaldão. Não. Meu parceiro Benito também. Alô, Pica-Pau. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Banda Los Bregas, sucesso. Toda da Peneira também na área. Um abraço pra você. Aí, Palê! Dança, dança, dança! Opa! Vai, vai, vai! Vira, vira! Vira, vira! hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jericá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jericá. Não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jericá. E vai, e vem, e vem, e vai, vou brincar. E vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jericá. Meu amigo, isso aí é essa explosão! Vida desse jeito que tá toda hora a fim de jericá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jericá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jericá. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Aí, DJ Dom, solta som. Banda Amazon. Vamos tocar um pouquinho desse tempo pra galera que dá valor. E você recorda aqui. E aí, Marambaia? Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me amar. Bruno Henrique! Lembro. Meu amigo Adriano Rico. Isso ali também. Olha a Paulinha. Um abraço. Mim. Cadê o Leite Lorde? E o Gato Negro também tá na área. Um abraço. Alô, Eduardo GDP. Sei que te perdi. O Renan disse, toca meu DJ. Toca que você tá em casa hoje. Alô. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza. E parceiro de lá do Una, isso aqui também com a gente, um abraço. Isso é velha guarda. E a galera do sindicato da A Dutisson, Pipoca e o presidente Igor. E a sua musa é a Bárbara. E a sua Helena. Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega porque lambada. Que vienete da cabanagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá. Mas iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. Professora Kátia! Ela está aqui também comigo. E claro, ao lado. Ao lado. Empolgados com o outro no salão. Nada mais. Uma linda canção. O Favacho que tá aí. A nossa relação. Me dói a consciência. Me vem na consequência de não ter na comigo. E o Pacato Lanche, Rafael. Aí dos controles, curtindo a carroça. Se lamente. E aí, Marambaia? Quem realmente. E equipe Sonic! dançando como louco. E hoje o Tom, da exclusividade da RW Multimarcas. Aquela camisa, duas cores. Pois é, você só encontra lá, né? Segura! Wesley vai você dançar, Navi vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Charlie Bruna, de Bacuri lá do Maranhão, um abraço. Foi inconsequente na sua decisão. Tá bacana essa música aí, tu é doido, tá muito bacana, tu é doido. Segura! Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. Meu maestro! Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que tu deve tá aí pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Bolante, Tietinho, Tonini e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, Thiago e a Rose, e são aqui comigo. Um abraço! E essa voz não me é estranha. E eu aqui, ó! Era isso que vocês queriam, é? Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo. Olha quem tá na área, Josias! O negão do crediário, meu irmão. Esse amor é a coisa mais linda. Amigo Timeson, já aqui na área, o homem que abastece aí os carros dos DJs da carroça. E ele tá aqui atrás, só na mana. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda. Esmalteria. E a Giovana, cheia de charme também, está aqui com a gente. E ela quer dar um abraço, ouviu, Cegonha? Ouviu, Fernando? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te minha motora, o que ele fez? Minha amiga Mari, Mari, Mari. Aquela fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Segura! Quer separar você de mim, não vai. Aqui no setor, né? Minha amiga Jussi. E aí, Jussi? Um abraço aqui do Tom, viu, filha? Em seu olhar, nada é igual. E aí, paredão, Adriano? E o Robert, o Leco E a galera aí do Bangu da Marambaia. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Segura! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar. Já falei, de mano. Agora tu vai ter que comprar o CD. Quem se lembra? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem... DJ Dieguinho da Marambaia, 15 anos de casamento. Dieguinho da Marambaia junto aí com a RJ Multimarca. Alô, Raul! Alô! Tá chegando uma jaqueta, né, Raul? Eu quero ver! Sente dentro do coração a paixão. Pegou de jeito no. E aí, Léo Caceteiro? Deixa fugir o meu mundo. Juninho da Mega Show. Te encontrei, tudo apensou em minha. E o Alexandre Marambaia. Foi como se já já. Você dancei. Aquele arroz com galinha, né? Não tem hoje. Darfim só no futuro. Serginho Explosão, Jabuti aí da Explosão. O Alexandre Spoca Show. Arthur e Anderson tocando as melhores canções. Darfim só no futuro. Invadindo corações. Darfim só. DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Maria Eugênia. Welcome to the tunnel. Quem achou o celular aí? Da Suzana, Stephanie. Me entregar aqui que vai ter uma recompensa de 6 anos. Vira, listen to this. Vira, listen to this. Vira, listen to this. Vira, listen to this. Vira, listen to this. Vira, listen to this. Vira, listen to this. Vira, vira. Bandas, frutos, cheios de barros. É pra virar. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. Uhul! Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Meu amigo Torta, Macapá. E a primeira vez? Quis conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida em nada. Lúcio CDs gravando tudo! Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. E aí, Pica-Pau? As canções do nosso amor. E ele já está no meio do salão. Um sedutor. Vai, Ronaldão. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. E o perito, homem das pizzas. E algum dia é verdade. Vai ouvir essa canção de amor. Meu amigo Bruno da Vão, está aqui com a gente. Bora, Bruno. Orando meu perdão. Do jeito que te amo, vai entregar-me de corpo. E o Pedrinho da GD2. Oba! Vai, vai, vai. E na batida vem dançando, vai virando. Na batida vai virando. E vira, vira, vira, vira, vira assim, assim. Batida que eu gosto. Lúcio CDs. Jota Saúde, aquele dia aí da Marambá. Enganar o coração, por mais que eu fizesse, você é a minha paixão. DJ Dilson de Elson, tocando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. DJ Tom, Ciclone toca pra mim. Segura! O furacão do som. DJ Edilson de Elso são os melhores DJs. Meu amigo Tio Val! É. Atenção, Tio Val! A emoção, a flor da pele. Aquela água, né, Tio Val? Valéria Isabela, da Marambaia. Estou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu fizesse. Aí José Chuval, ele que é presidente aqui do São Joaquim. É verdade. Tocando pra nós. Aí Chuval. No furacão do som, meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. No furacão do som, DJ Edilson de Elso são os melhores DJs. DJ Edilson de Elso tocando pra nós. No furacão do som, meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. Segura a marambaia. O furacão do som. Bora! DJ Edilson de Elso são os melhores DJs. Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Marambaia gosta disso aqui, ó. Disso aqui que Marambaia gosta. Que vou fazer se depois. Ô, música, meu Deus do céu. Em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Um abraço aí, o grande Maurício aí, dona Ike. É que eu já sei. Passe lá. Como eu sou. Muito valor na carroça. Do jeito que eu vou. Alô, capacidade! Apaixonado. Mergulha, batera. Mergulha. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando a. Se você está ao lado daquela mulher que tem medo de amar, o coração. Fala pra ela assim, pra ela não ter medo. Fala pra ela. Eu não tenho medo de amar. Nem eu. Mas tem. Tão difícil pra explicar. E aí, Mari? Problema sem sol. Ser toda mamãe. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. Não te lembra aqui o ser toda mamãe? Mas tenho da solidão. Giovana, cheia de charme. Aris, são coisas do coração. Isso aqui é coisas do coração. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva. Silva, o prefeito da Marambá. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo. E aí, Marcelo? Da mágica no olhar. O Gil Cunhado tá no apoio, né, Tainha? Já tá meio bacana, né? Ouvir meu coração pedindo. O apelido dele lá no condomínio é pé de moça. É. Vai passando o tempo e olha o pé dele aí, Renan. Me controlar. Só calo. Ficar sem você não dá. E aí? Retrato, a gente se abraçando. Big Me Sonic. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo. E tá chegando o aniversário aí chama, do meu parceiro Renan. Vai ser no terraço, vai ser bacana. Pra você. Rock fino. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. E tá chegando o aniversário da Beth Coelho. Essa música, Ronaldão, é pra aquela mulher que não tira o ex da cabeça de jeito nenhum. Olha quem é, desgraçada. Tira. Tira essa paixão da cabeça. É doido. Tira essa. E o Rafael aí dos controles, o Alex Varejeiro. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Cara, é tempo perdido, filha. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Não, aí. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Cabeludo e a Sandrinha. Você vem me procurar. Ai. E encontrei em meu peito esse amor que ele não quis te dar. E o negão do crediário, Josias. Então viaja no meu corpo. O homem que abastece os carros dos DJs da carroça. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. E aí, Edi, perde. Perco a cabeça. Canta aí! Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu no céu. E aí, o boneco tá fumando, boneco? Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Vai sem amanhecer. Você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. E a luxuosa de luxo. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez, vai. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Yeah! É a música daquela mulher que é curada no homem, meu irmão. No ex. Que é curada no ex. do dia 3 de março. Tem aí o bloco do Ipanema com a carroça da saudade, vai ser show. Estacionamento do Abacatão, gente. E tá chegando o aniversário do DJ Josias. Dia 13 de abril, meu irmão. Leva um pedaço de mim. Aniversário do Carrasco. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez, fala aí pra ela, vai. Mais uma vez você vai. O que, filha? Leva um pedaço de mim. Mais uma vez. Mais uma vez vou ficar. O quê? Te esperando. Alô, Marambaia! Era isso que vocês queriam, é? Me dá, me dá. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca que faço minha mulher. Meu amigo Wagner, quero ser seu PS14 aí. E também o Negão do Grandiário, parceiro. A parceria que deu certo, né? De se entregar meu corpo, fazer o que você quer. O aniversário do Ademar está chegando. Isso é obsessão. Aniversário do Ademar, dia 24 de fevereiro. Na via, aliás, lá no Casuca. De um lado tem a carroça e do outro tem o Príncipe Retrô. Dorival Coelho. Nesse dia eu não vou tomar remédio. Me dá seu carinho devagar. Empresário, vamos mexer fechado aí com a RW Multimarcas. Que faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo os seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. E tá chegando o aniversário da explosão. Tá chegando. Mas isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Que é, gênio? A fantasia DJ de amor Tom. Com você, sonhando um dia eu te amar. E o Taian Favacho veste RW Multimarcas. É. Rock, rock. Cara cabeludo. O que vai dar, hein? Hoje no Repá. Será que vai dar Paysandu ou vai dar Remo? E você vai comemorar a vitória do seu time hoje, lá da Via Show. Ju, hein? Olha, caiu na brecha. Aldilá del bene E a galera do Flamenguinho. E por sinal, dia 24 de março, tem o bloco do Flamenguinho lá no Jurunas. Presença do Tom Máximo e do DJ Patrese do Crocodilo. Più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita. E amigo Neguinho aí do Grangeiro, fechado aí com o Maico da equipe Whiskers. Bora, Kelly! Bora, Dito! Toca! Toca! Toca, DJ! Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. From you, dum, dum, dum. Virginia. Prefeito da Marambaia. Meu Deus do céu. É, né? Tá sentindo aí, produção? Do Camargo. She's playing her game and you can hear them say. She's looking good for beauty, we will pay. E aí, mesquita? servir no teu setor e não tocar isso aqui, não é a carroça. Tendo a queimada aqui atrás, meu irmão. Parece até mentira. Tacacá, Maniçoba, vai tapar churrasco na chapa, na barraca da dona Elisete. Que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga. Não é aí, magrelo? Tá pra na macaca? Eu te adorando tanto, eu te amando tanto. Eu já tô fumando borracha queimada. Que os meus grilhões Beto. Eram cordéis. E aí, Diego Macedo? Dos fantoches. Ele e a dona Juana, só na mana. Que em tuas mãos estava a minha sorte. O gato. A vida, a morte e o meu coração. Sexta-feira eu vou lá, viu? Aquele pãozinho com manteiga. Agora que eu me libertei. Bora, Angélica. Que o meu caminho eu mesmo traço. Meu amigo Léo Caceteiro tá na área. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Fernando da Segunda. Não. Sim. Você não pode me deixar. Ah, ele é. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Isaías Explosão e a Dona Explosão. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. E aí, Ronaldão? O exemplo nós temos que dar. Ele tá mordido, viu, Perito? Temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o... Tô sabendo que o Diego casou aí com a Juana, né? Essa união que finalmente jamais pode acabar. Os nossos filhos ainda não entraram na igreja. A marca e o ferrão. Tem que entrar. Dessa união. Aí hoje é. Que nunca mais pode acabar. Léo Caceteiro. O cabeça de foguetinho. Na verdade. Não, a gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. E o Alan Sedutor. Filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Sozinho vou cantando. A vida, na vida de um casal, ensinando, tudo acontece, né? São tantas coisas que acontecem